é um gosto muito grande estar aqui hoje como Presidente de Junta. Assisti a esta cerimónia algumas vezes desse lado, desta vez estou deste lado, com muito gosto e com amor. Nós estamos na joia da coroa de avô, estamos num cartão postal do Conselho de Oliveira do Hospital e este ano, num momento especial, que é um momento pós-pandemia, em que realmente há uma abertura grande e esperamos receber com toda a dignidade todas as pessoas que nos visitam. Este ano houve um investimento também grande da Junta de Freguesia aqui na Ilha do Quigoto, ao nível dos relvados, das casas de banho. Claro que terei que agradecer sempre o apoio que a Câmara Municipal nos dá e o investimento que é feito anualmente aqui na Ilha do Picoto pela Câmara Municipal devido às cheias.